Solo é o 55, né? 55 ou 95. Quilopátio 3, 55 ou 95. Quilopátio 3. Nérnia 2, 2, 4, check 3. Baixo travado. On board, 13 hours, 30 minutes. Endure, Natal alternate. Roger, turn 3305, taxi approved via April 1, then Indian to holding point for 910, call tower 18, decimal 6, ultimate setting 1014, have a nice flight. 1014, here to taxi via April 1, taxi India, call tower 18, decimal 6, 3305, good night. Salve contato radar, sua para o nível 360, autorizada a Prodileda. 360 na Prodileda, 4209. Observe o Fokker 100 da Ocean Air pousando, autorizado ali a manter. Observando a aeronave do pouso, a linha de manter, 3 de manter. Solo 111, libera a direita, solo 1219, Ocean Air 6224. Liberando a direita, 219, boa. Solo boa, o Chanel 6224, livrando a sua escuta. 6224, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Via Alfa antes da Juliette, 6224. Oi, Salvador, muito boa noite. É o voo 1076, estamos 3 milhas do externo, baixado. Observado. Chame final normal, 1076. Confirme para 1076? Chame final normal da pista 1070. Chamaremos com 1076. Rio 5972. Galeão aprovado. Quais são? Aguarde a cópia, ok? Rio 5972, vou checar sua rota. Só um momento, informação em curso Charlie. É só para planejamento, qual seria a subida ideal? Provável saída da El, ok? Ainda não tem a próxima posição. Provável da El, com certeza. Certo, obrigado. Alfa antes da Juliette, 6224. Chané 6224, Juliette, portão 01. para o Juliette, via Juliette 01, né, o gate 6224. Nove sete dois na escuta. Posição Centro Recife na frequência 1251 e alterna 1-3325. 251-3325, azul 4209. Boa noite. Boa noite. Delta 3305, good evening. Order point 10 west for departure. Nem manter, tanto as 305. O Rio 5972 informa que, devido ao NOTAM, a sua rota preferencial é via Pesulu 10, ok? A Pesulu 10, SMAP, DCT Lúvito, DCT Bravo, Bravo Charlie, DCT Toquim. E não condiz com a rota do plano de voo, ok? Que está via Upper Whisky 50. É o Rio 5972, ele está homologado RDSM. Não é homologado RNAV. Ok, eu vou consultar o centro, ok? Vou consultar o centro. Essa rota via litoral é para quem não está homologado RNAV. Ah, ok, desculpa, eu fiz a pergunta errada, ok? Foi realmente equívoco do solo, ok? Eu vou checar aqui com o centro e vou informar a situação. Nada, senhorita. Nada. Então, vou dar... Runway clear. And you are clear to take off. 120 degrees on 1 knot, 11 knots. Clear for take off runway 10, Tucker 305. Alfa, Juliette 01. Juliette, chama o solo em 1219. Ok, 219. 76. Gol no 076, táxi via Alfa, Juliette, porta 12. Ok, Alfa, Juliette, por 2, gol no 076. Rio 5972, copia. Prossiga. Rio 5972, Galeão, aprovado nível 320, via Peruísque 50. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Eudes, com curva à direita. Transponder 5471, no controle 11935. Cruzado, Galeão 320, Upper Whisky 50, decola da 10, subida da El Leda. Curva à direita, transponder 5471, controle 11935, 5972. Rio 5972, só confirmando após Leda, voa Eudes. Leda, Eudes, sim. 5972, chame pronto, com o despejamento correto. Tamara. Approach control 119.35, sector 305. Approach control, good evening, 3305, you're off 2000 feet, climbing to flight level 330. Então, 3305, radio contact, climb level 330, Puka Departure. Puka Departure, climbing to flight level 330, 3305. Control. Go ahead, it's 3305. Radio vector, turning your right heading 080. Radio vector, turn your right heading 080, 3305. 3305, press 12 o'clock, 7 miles. Same bound, maintain flight level 130, it's Charlie 208. Roger, 3305. Confirm heading 080, 3305. That's correct, so 080 until heading flight level 130, flying heading Alpha Romeo Uniform. Zero. Okay, maintain 080 until flight level 130, after flight heading Alpha Romeo Uniform, you are 3305. Turn 3305, clear and fly directly Alpha Romeo Uniform UR. We are clear, Alpha Romeo Uniform UR, turn 3305. Oceana 6224, copia. Copia, senhor. Oceana 6224, Aracaju, aprovado nível 190, decola da pista 10, perfil de saída Pucajamo após direto. Transponder 5472, controle 11935. Nível 190, decola 10, curva esquerda, perfil da Pucca, no chão, depois direto. 5472, eu transpondo, terminal 35, controle Salvador, 6224. Oceana 6224, cotejamento correto, chame pronto. Chama na sua integrada. Beleza. Eu quem? Ju, bom voo. Ô Ju, um abraço, bom voo. Informação Charles 3 Guarulhos. Chegou no 074. Guarulhos aprovado, nível 360. Via Pesulu 21. Trive, direto posto de causa. Decolada pista 10. Perfil de saída Arbor, após Elefa, com curva direita. Após Elefa, o senhor voa direto Sagaz. O transponder 5462, controle 1935. Estamos atualizando então esse 360 conforme rota do plano, via Upper Zulu 21, trive direto, posto de causa, decona Arbor, transição Elefa, após Elefa, voa Sagaz, com curva à direita, após a decolagem 5462, o transponder 1935, voo 1074. Voo 1074, cotejamento correto, chame pronto. Sim, chama para o taxa, voo 1074, chama para o posto, voo 1074. Copia. Total 9908, Guarulhos, aprovado nível 320. Via, correção, sua rota será DCT Elefa, DCT Terra Eco Bravo Delta Índia, posição, DCT Sagaz, DCT November Eco Bravo Eco Kilo Nebec. Após, conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída Arbor, após Elefa, conforme rota. Transponder 5476, controle 1935. Total 9908, só confirmando, confirme se entendeu a primeira posição da rota Elefa. Primeira Elefa, confirme por favor após Elefa, a rota. Ok, após Elefa eu tenho Sebit, Terra Eco Bravo Delta Índia, Sebit. Não confirmando, Elefa, Sebit, Sagaz, Sebit, após confirmando. Afirmativo, após Nebec, Trive, posto de cauda, DCT. Total 9908, cotejamento correto, chame pronto. 5972. Prossiga. Para puxa acionamento. Livre acionamento, chame táxi, Rio 5972. Camarada, táxi 972.